Só cara feio palavrão. Não. Só cara feio palavrão. Aí não. O rap é muito mais sentimento e coração. Tem que chapar a mente. Tem que ser do bom. Eu sei que me entende. Eu sei que compreende. Aqui é face da morte autossuficiente. Como o rap tem que ser realista, contundente. Um espelho pras crianças. Logo o futuro da gente. Pode crer, aliado. Se tô só pra esternear, então pode parar. Só reclamar não vai mudar. Mas peraí, sangue bom, que cê quer ensinar os irmão? Que clube cê jogou? Quantas horas cê voou? Aqui é face da morte, respeito do sul ao norte. 12 anos na estrada, sem preguiça na empreitada. De carro, de busão, de a pé ou de avião. Tá em nossa natureza, humildade no coração. Liga nós, que a favela vai colar. E enquanto Deus deixar, tamo aí pra somar. O que sinto no momento é transformar em poesia, cheia de sentimentos, sem nenhuma hipocrisia. Sem preconceito, gay, mulher, homem. E tem mais tiozão, cara feia pra mim é fome. Só cara feio palavrão. Não. Só cara feio palavrão. Aí não. O rap é muito mais sentimento e coração. Tem que chapar a mente, tem que ser do bom. Só cara feio palavrão. Não. Só cara feio palavrão. Aí não. O rap é muito mais sentimento e coração. Tem que chapar a mente, virar o cabeção. Autêntico na essência, rimar a convicção. Criticar com veemência e apontar a solução. Respeito não se compra, não se vende na esquina. Como drogas, armas, um papel de cocaína. Se tem ou não, muito simples assim. Na rua, no pau, também no camarim. A amizade é importante pra caralho pra mim. Então vamos continuar humildão até o fim. Oh, escuta meu CD, dá a sua opinião. Depois cê me liga se eu tenho condição. Meu sonho é gravar, fazer sucesso pra caralho. Depois só tira um do bolso cheio de cascalho. Vou polemizar, causar inveja nos moleque. Quero ser igual os caras dos DVD de Black. É só lançar uns carrão, fala muito palavrão. Vou no clipe mulherada pra chamar atenção. Nossa, viajou, mó brisa, hein, irmãozinho. Assim cê vai ficar famoso igual o Ronaldinho. Na porta do salão pede um real pra entrar. Mas na hora de fumar tem até 10 pra comprar. Tem que compreender, a parada é profissional. Construir movimento é valorizar o nacional. Só cara feio palavrão. Não. Só cara feio palavrão. Aí não. O rap é muito mais sentimento e coração. Tem que chapar a mente, tem que ser do bom. Só cara feio palavrão. Não. Só cara feio palavrão. Aí não. O rap é muito mais sentimento e coração. Tem que chapar a mente, virar o cabeção. Os exemplos tão aí, pra quem quiser seguir. Depende o que você vai querer para si. Clandestino e Renan, ambos são do nosso clã. Inquérito interior, respeito aonde for. Mas ó, com os estudos nenhum deles parou. Da PUC a Unicamp, quem sabe sai um doutor. Talvez a nossa voz desperte o adormecido, apontando um caminho pra quem tinha desistido. É preciso sonhar, é preciso acreditar. É preciso saber viver. Ninguém aqui nasceu cantando, muito menos rimando. Assim como você, também sou um ser humano. Também piso nessa terra onde vários irmãos derramaram o seu sangue. E eu digo, não foi em vão. Acredito no meu povo e no seu potencial. Por isso até hoje canto rap nacional. Um salve aos b-boys, b-girls e grafiteiros. Skatistas, DJs do nosso Brasil inteiro. Salve aos irmãos das rádios comunitárias. É importante trincheira na nossa luta diária. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos. Só cara feio palavrão. Não. Só cara feio palavrão. Aí não. O rap é muito mais sentimento e coração. Tem que chapar a mente, tem que ser do bom. Só cara feio palavrão. Não. Só cara feio palavrão. Aí não. O rap é muito mais sentimento e coração. Tem que chapar a mente, virar o cabeção. Só cara feio palavrão. Não. Só cara feio palavrão. Aí não. O rap é muito mais sentimento e coração. Tem que chapar a mente, tem que ser do bom. Só cara feio palavrão. Não. Só cara feio palavrão. Aí não. O rap é muito mais sentimento e coração. Tem que chapar a mente, virar o cabeção.